Não tem comédia, aqui é foda. Eu não guardo segredo, eu vou mais além. É, meu mano KLJ, puta que pariu. Não tem comédia, aqui é foda. Deus abençoe. Que Deus abençoe.